E aí, meu aliado? Salve, Zica. E as mulheres nesse caso, como ficam? Eis a pergunta. Tá ligado? Se não tá ficar ligada, tá ligado? Se não tá ficar ligada, tá ligado? Se não tá ficar ligada, tá ligado? Tá ligado, e aí? Eu me liguei, tava ligado, ela tava ligada. Chegou pagando, a cena roubando. Toda simpática, olhou, meteu o louco. Envergonhada, me viu, mas finjo que não me viu. Eu vi, eu tô ligado, ela gosta de fazer jogo duro. Sinceramente, vagabundo, isso me deixa maluco. Eu quero ela, tá ligado, mas só no sapatinho. Com toda a sua sensualidade, se despindo pra mim. No quarto, luz baixa, alta temperatura. Em alta rotatividade, no corpo, sangue circula. Que loucura, beijo na boca, no a fissura, mas não, cê entra no me, quer que eu entro no seu jogo, vai gostar de meter barra danada, espere um pouco, não vale corda no pescoço, nem marcar meu pescoço, que aí é osso, mas se quiser fazer gostoso, gata selvagem da selva, vem, que eu tô disposto, tá ligado, se não tá ficar ligada, tá ligado, se não tá ficar ligada, tá ligado, se não tá ficar ligada, tá ligado, tá ligado, e aí? Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada, vagabundo. Se tá ligado é a palavra que eu mais uso. Se liga na ideia, na pegada. Tá ligado?